Chorei, na vaquejada eu chorei. Acordeão pra falar de vaquejada, viu? Pra quebrar seu coração. 5 da manhã, um dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dré já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando hora pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. O que é isso? Pelo amor de Deus, bicho, deixa de sofrimento. Não vou desistir dela, não, cara. Eu gosto demais dela e eu quero fazer uma surpresa pra ela. Eu preciso de ti lá comigo, tocar, a gente cantar. Eu quero olhar nos olhos dela. Amigo, quem manda é você. Eu tô pronto, preparado e querendo. Bora! Olha que 5 da manhã, um dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dré já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebê. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. O vaqueiro pra sofrer. Chorei, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. E na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, Short demais. Yeah.